397. Gol 397, copiou 1288, 1251. Tenha uma boa tarde. Boa. Quilômetro Meoca, reporte iniciando afastamento. Passarei. Quilômetro Meoca, o procedimento VOR da pistola zero, confere, né? Afirmativo. Sente. Sente o bloqueio iniciando afastamento, quilômetro Meoca. Gente, o Kilo Romeu Oscar. Salvador, dá presente, seria possível autorizar o 075 para o Juliette Índia Papa? Negativo, mantém o 055, Juliette Índia Papa. Mantendo o 055. O TAM 3890, desça inicialmente para o 070. 3896. 3296. Desce inicialmente para o 070, UTAN 3896. Temos aeronave de visual no 055, próximo ao UTAN 3896. Seguinte, 070, inicialmente na 3296. Lima, Charlie Bravo, tá confirmando após alinhamento, já tá pronto, tá ecológico? Tá. 5490, poderia voar direto Petrolina? Mantenha o perfil TRIP 5490, aguarde coordenação com Recife. Obrigado. Salvador Azul 4207 vai atingir restrito 160. Posição aguardada, capacete 17. Desse mantém o 050, reduz a 250 nós, o azul 4207. 250 nós, desce para o 050, o azul 4207. Oi, 7286, o Mike é com o Delta. Gente, autorizado curvar, reporte na aproximação, Kilo Romeu Oscar, visual com 1 a 0. Passarei na aproximação, Kilo Romeu Oscar, visual com 1 a 0. Eu tô ciente, tem uma aeronave já no procedimento, vai tá 1 a 0, vai aguardar com espera sobre o farol Tapuã, o Mike Fidel. Espera no farol Tapuã, Mike Fidel. Acima até buraquinho, liberação do controle. Lima Charlie Bravo. TAM 3896, reduz a 220 nós. 220 nós, TAM 3896. Reautorizada, descida para o 050. 050, TAM 3896. Atinja papai o controle. Bem, esperar que manter o nível 055 devido à aeronave na aproximação, que seria cumprido com a sua aeronave no 085. 1-0. Vai parar quando o visual? Eu acho que a visual com 1-0. Afirmativo na aproximação final. Gente, chame torre, 118,6 kg, Romeu Oscar, bom pouso. 118,6, obrigado. Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, continue a aproximação, informa eixo livre para a o pouso. Confirma após toque remete e prossegue para 17, confirma. Vai arremeter no ar, na MDA, o Quilo Romeu Oscar. O Lima, Charlie Bravo, com sua de decolagem de imediato e após manter a perna contra o ventão no zero. Está presente, autorizado a decolar, pistão no 7, 1 no 0 graus, 1 no 09. O Lima, Charlie Bravo, desconsidera, mantém o ponto de espera com o Manfredino. Mantém a cabeceira 1 no 7, Lima, Charlie Bravo. Lógica, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, só autorizado. Procedimento é remetido no ar. Após com curva esquerda. O Mike, cuidado, tá visual com o tráfego na final da 10? Ainda não tá visual com o tráfego. O mesmo tá aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1-0. O Mike, cuidado. O Mike Delta confirmando a presença autorizada do circuito pela direita 1-7, reporta visual com tráfego. O Quilo Romeu Oscar após remetida no ar, sem interferir com o eixo da 1-7. Prossegue com curva esquerda para o Nordeste, Quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar. Mike Delta visual com o Romeu Oscar. Mike Delta, curva esquerda. Afirma, autorizado circuito pela direita 1-7. Mike Delta, reporta de base para a final. Passará de base para a final, Mike Delta. Obrigado, arremetido aqui no Romeu. Tô ciente, qual a próxima intenção? Quilo Romeu Oscar, confirma. Quero ter o controle de tá? Afastar um minuto, foi entendido. Então, curva esquerda, chama controle agora, 1 no 9 decimal, 8, quilo Romeu Oscar. 098, Romeu Oscar. Autoriza efetuar um ponto na 1-7? Afirmo, então mantenha a perna do vento da 1-7, a do circuito padrão, aguardando para girar a base. Quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar. Charlie Bravo, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, autorizado a colar pista no 7. P5490, agora é com o centro de comando de área de Recife, 1-2-5-45. 1-2-5-45, obrigado, bom dia, senhor. Disponha. Delta, vento 1-0-0 graus, 089, autorizado pouso, pistão no céu. Delta. Cruz de Salvador, bom dia, 3198. Sua escuta, cruza o 200 para 1-5-0, informação Juliette. Bom dia, 3198. Na minha, escuta, identifique e desça para o 050, a chegada é a maré. 050 na maré, 3198. Acho que curva esquerda, hein, Matheus Braga? Afirmativo, senhor. Registro está a mil pés, agilizando o cruzamento da 1-0, Lima Charlie Bravo. Bom dia, o primeiro 23. Pioneiro 23, controle Salvador. Contato passando a posição Conde no momento, mantém uma centena na proa de Bonf para executar a chegada Bonf. Reporte para a descida, Pioneiro 23. Muito grato, Amando Bonf, na Magnética 253, reporta para a descida. Controle Salvador, tem 389,5 estabilizado em LS. Agora é com a torre, 18,6, tem um bom pouso, 3896. Obrigado, 18,6, tem 3896. O Azul 4207 para 2000, livre LS, informe estabilizado. Até 2000, está livre LS, vai reportar estabilizado, Azul 4207. Positivo. Da ONU 0, LS. Outra 3896, continua a aproximação, informa eixo livre, informa o tráfego com um Bravo 962 Papá, setor norte do campo, aproximadamente 2 milhas, não interfere com sua aproximação. O vento 130 graus, 109, informa eixo livre. Gente, tá 3896. Mike Delta, Solo 01, livre táxi, bate quase corte de frequência. O quilômetro, curva A. Confirmando, mantém o setor norte do campo sem interferir com o final da 1-0, Quilo Romeo Oscar. Ok, tá mantendo o setor aqui, a setor 360 sem interferir com essa 1-0, ok, Quilo Romeo Oscar. Chame o controle Lelos em 120, decimal 1, tem um bom voo. E chame a torre para cima da etapa. 8. 198, bravo. Salvador, Lima, Charlie, bravo. Lima, Charlie, bravo, corredor forte. Está autorizada a ascensão ao nível de voo 145, confere. 145, confere. E solicita coordenação com o Centro Recife para quando aprovado o destino, senhor. Nível final 220. Está entendido então que é final 220, prosseguir instrumento, confirme a radial ideal de saída para o destino. 338, senhor. Escuta. Pesado Recife, 390, né, previsto que 58, decola no zero, com a esquerda, saída para o Caracaju, controle 198, transponder 5530. 0 na proa do destino. Mano, Corato Zero na proa do destino, Lima Charlie Bravo está cruzando à esquerda, abandonando o corredor forte. Positivo, Lima Charlie Bravo, interceptando a radial de saída 330, confere? 338, senhor. 338, positivo. Afirmativa, interceptar e sobe restrito a 140, aguardando autorização, Lima Charlie Bravo. Toque arremetido, toque arremetida, pista no 7, vento 120 graus, 109. Vento, do 3198. Cliente, prosseguindo para 2000 pés, informará estabilizado, tá? 3198. O 4207 da Azul, torre agora 18,6, tem um bom pouso. A torre agora 18,6, obrigado, senhor. Disponha. Salvador é o 3296, livrou. 3896, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3296. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, continue a aproximação. Informarei. Pista livre. Aguardando pista livre, 4207. Romeu Oscar, tocamento 05, curva esquerda, mantenha contra o vento da pista no zero, aguardando para o cruzamento do campo. Vem com a perna esquerda, guarda para o cruzamento do campo, Romeu Oscar. Vai com a esquerda, vai manter a perna contra o vento da pista no zero, aguardando para o cruzamento. Romeu Oscar. Romeu Oscar. Azul 4207, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero, checando o trem. Trem baixou e travou, Azul 4207. Bom dia, livre assinamento à porta táxi, Vitorino Juliette. Lógica visual na perna, faço 360 para a direita. 360 para a direita, quilômetro. Centro Recife autorizou o nível 180. 180 autorizado, Lima Charlie Bravo. Positivo. Segundo Romeu Alves, está prosseguindo pelo Corre do Axé. E pelo seguinte, eles estão ali para a próxima Vera Cruz, 4.000 pés. Ok, estou ciente, vai prosseguir 1.000 pés no corredor Axé e solicitar acender com o controle. Clima Romeu Oscar, chama agora o controle 1.9.8. 98, Romeu Oscar. Salvador, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, Salvador, prossiga. Precisa prosseguir no Axé e quando possível acessão 040 ou 045, Quilo Romeu Oscar. Confirme, vai prosseguir visual ou instrumento? Prossegue 045 visual, Romeu Oscar. Ciente, mantém 1.000 pés ainda na linha do litoral, corredor Axé, devido a tráfego e aproximação na chegada à Mari. Mantenha 1.000 pés no quilo Romeu Oscar, informe, vai prosseguir para a Vera Cruz? Vou prosseguir próximo à Vera Cruz ali, ou no setor então, se o senhor nos autorizar para a gente fazer o procedimento. Qual procedimento? Nós vamos fazer procedimento de... a 4.500 pés. Sim, positivo. Irá realizar esse procedimento sobre Vera Cruz, o aeródromo de Vera Cruz. Mantenha 1.000 pés, reporte farol da barra. Reportarei farol da barra aqui no Romeu Oscar. Trem Salvador, Papatango, passando para o regresso. Romeu Papatango, 1.500 pés, ingressando no corredor Interlagos, informe visual com campo, Romeu Papatango. Sente 1.500 pés, reportará visual com o campo, Romeu Papatango. E o corredor Interlagos. O Azul 4207, solo 09, solo 121 na sua 9. 219, 4207. Solo Salvador, Azul 4207, livrou na Fox. 4207, bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Ok, Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 4207. Tá pronto na espera da 17. O Vitrine de Leste autorizado, a linha é decolar. Vista no 7, a porta iniciando. Salvador, azul 4207, guardando na alfa. Azul, Juliette. O azul prossiga, portão 09, via Juliette. 09, via Juliette, azul 4207. Usou agora com a proa 230. Sobre o vetor, vou com a proa 230. Limite ao localizador. Proa 230, limite ao lock, 23. Positivo, está sendo vetorado para ingresso na final ILS da 10. Voo com a proa 230, limite ao último, final limite ao localizador, aguardando o último vetor. Afirmativo, 230, limite ao lock, aguardando o vetor. O Kilo Romeo Oscar autorizado 4.500 pés, o Kilo Romeo Oscar na proa de Veracruz. Atenção 045 na proa de Veracruz, Romeo Oscar, obrigado. Positivo, 045 na proa de Veracruz, o Kilo Romeo Oscar, quando para o início do procedimento, informe. Romeo Oscar. O Romeo Papatango está visual com o campo? Afirma, está presente, está visual com o campo. Torre agora, 18.6, Papatango, tem um bom pouso. Gente, graças, torre 18.6, bom trabalho. Solo Salvador, Gol no 260, gate 04 para pushback e acionamento. No portão 4, autorizado, aguardado. Autorizado. Caixa prego ali, próxima caixa prego. Livre. Ok, obrigado, Romeo. O Empatango reporta na rotatória. Tem um R2 na final das 10, 8 milhas. Cliente, o Empatango reportará na rotatória. 3 de leste, decolou a Zuno 3, controle 19 e décimo 8. 19 com 8, grato, Júlio. Canon 40 para 1-8-0, Lima Charlie Bravo. Lima Charlie Bravo, positivo. Aguarde transferência junto ao centro Recife. Suba e mantenha o nível 180. Bravo. Controle cordial, bom dia, Papatango. Vitor Índia, Juliet. Bom dia, Júlio. Prossegue 025 direto. Se autorizado, agradece. Livre? Isso. Para o 025, Júlio. Controle Salvador, bom dia, o azul 4060, cliente da informação Kilo. Bom dia, o 4060, identifique na chegada maré, desça para o 060, o ajuste no 0 no 5. O meu patango dá presente autorizado, curta final, 1 no 7, formarei eixo livre. Cliente, o meu patango autorizado, final da 1 no 7. Mike, eu não deixa copiar. É, o azul 4060 desça para 6.000 pés, meia dúzia de mil pés, com 1.015 na chegada mar. Descendo para 6.000 na chegada mar. Atingiu 4.000, autoriza 3.000, no pioneiro 23. Mantenha 4.000, pioneiro 23. Mantendo 4.000, só para informação, retornou já para 230. Positivo. Mike, Golf, Mike, controle. Ok, amigo. Comentando o cruzamento da Boca da Bahia, próximo ao farol. Positivo, mantenha 500 pés, reporte farol da barra. Mike, Golf, Mike. Mike. Confirme, código acionado, Mike. 0114. Positivo. O Michael Fagner está passando através do farol da barra. Ok, mantenha a linha do litoral, reporte farol de Itapuã, 500 pés, informa o tráfego no sentido oposto, no corredor Axé. Axé. O Lima Charlie Bravo, chame o centro Recife agora, 12545, bom voo. 12545, Lima Charlie Bravo. Combatente? Abraço. Abraço. Salvador, o gol 1260, pronto para o táxi, está com 134 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alternando Salvador. Gente, táxi via Índia, o ajuste em Salvador é 1015, 18 meia no ponto de espera, bom gol. Táxi via Índia, 1015, ponto de espera, 18 meia, gol no 260. 30 nós. Reduzindo para 2-3-0 nós, o azul 4060. Romeu Patango, frente a interceptar, final da 172 milhas. Romeu Patango, 1-1-0, graus 1-9, autorizado, pouso, 2, 3, 3 mil pés, autorizado. 3 mil graus, 3. Solo, aos 1-7. Chama solo 1219. Salvador, 3198, táxi via Alfa, repórter Juliette. Gente, via Alfa, antes da Juliette. Será possível realizar o procedimento aqui no 040? O Kilo Romeo Alfa está livre da presente procedimento. Ok. 260, 120 graus, 119, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. Alinhar e decolar, pistão 0, gol no 260. Zona 98, prossiga portão 7, via Juliette. Juliette, portão 7, via Juliette, zona 98. 5, 2.500 pés, o Vitor Índia, Juliette. Positivo, Vitor Índia, Juliette, mantém 025, reporte para descida. Informa o tráfego, o Kilo Romeo Off, que está agora 15 milhas à sua frente, realizando procedimento de stall, está no 045 para realização de procedimento. Juliette, senhor. Manter 2.500, ficar atento, passará para livrar o Índia Júnior. Tipo, Mike, Golf Mike, visual com campo. Afirmo, é, o Mike Golf Mike vai fazer um sobrevoo na praia do Forte e vai seguir, retornar em seguida, ok? Sim, chame torre para cruzamento das cabeceiras, informando a mesma, o Mike Golf Mike. Mike. Manter do 3.000, Pioneiro 2.3. O Pioneiro 2.3, desça para 2.000, ajuste 1.015, aguardando o último vetor. O Pioneiro 2-3. Descendo para 2.000, aguardando o último vetor. Pioneiro 2-3.